decolagem da interseção, vento 1110 graus, 10 nós, o November Oscar Romeo. O Mike Eco Delta mantém o ponto de espera da Oscar. Torre Salvador, bom dia, 35217, estabilizado no localizador. Felipe 5217, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, pistão no zero. 217, aguardando. Fora do colo, 90, arrasta a rapela. November Oscar Romeo decola aos 4:30, proa do farol de Itapuã, chama o controle, 119.8, bom voo. Tá, duas operações, 119.8. Gente, aguarde para a decolagem, Papai Charlie. Bravo que Luiz, que reporte final de 3 milhas, cabeceira no 7, o ajuste no 0 no 3. O trip 5217 baixado travado? Afirmativo, já passou o externo, está embaixo travado. Ciente, livre pouso, pistão no 0, vento 090 graus, 10 nós, trip 5217. 5217, livre pouso no 0. Flu Papá, Papá Charlie, autorizado a decolagem pistão no 7, vento 090 graus com 09 nós. Oi, Salvador, Oxenai 6225, espera pronto, 1-0. Oxenai 6225, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 1-0. Alinha e mantém 1-0, 6225. Afirmativo, tem o tráfego agora na final de 3 milhas, cabeceira 1-7, mantém ataque Soyuz, como é que é o Delta? Trip 5217 no solo de Salvador 5-0, libera a direita e chama 121 no decimal 9. 219, bora. Triplo Papá, Papá Charlie decola aos 5-1, controle agora em 1-19 decimal 8, bom voo. 19-8, grato, bom dia. Fiat continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, Bravo Kilo Whisky. Oxenai 6225, livre a decolagem da 1-0, vento 1-0 graus com 09 nós. Papatango Bravo Kilo Whisky, autorizado pouso pistão no 7, o vento 100 graus com 09 nós. Torre Salvador, TAM 3859, passou em Dia Serra, baixado de trabalho. TAM 3859, tráfego avistado, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, pistão no 0. E prossegue aguardando autorização de pouso, TAM 3859. Bravo que Luiz, que livre pouso na 17, vento 100 graus, 109. Oxenai 6225, decola 5-2, controle 1-19 decimal 8, bom voo. Oxenai 6225, decola ao 5-2, controle 19-8. Dan 3859, autorizado pouso pistão no 0, vento 1-10 graus com 1-0 nós. Delivery pouso pistão 1-0, TAM 3859. O Mike Eco Delta autorizado ingresso, prossegue até a cabeceira 1-7, reporta alinhado e pronto, vai deixar a interseção da OSCA livre para ingresso do tráfego que pousa. O Bravo Kilo Whisky no solo ao 5-3, autorizado backtrack, vai ficar atento ao helicóptero que ingressou na pista, vai manter a cabeceira 1-7, reporta libera na pista, o Bravo Kilo Whisky. TAM 3859 no solo 54, direita 121 no decimal 9. Direita 121 no TAM 3859. bom dia, Bravo Kilo Whisky. Mike Eco Delta, está livre a decolagem da 17. O vento agora em Salvador 120 graus com 10 nós. Salvador, muito bom dia, 4299, pronto, ponto espera, 1-0. No 4299, bom dia, alinha e mantém, Cabeceira 1-0. Alinhando e mantendo, 4299. O Mike Eco Delta decola 56, proa do farol de Itapuã, controle 119.8, bom voo. 19.8, grato, Delta. Azul 4299 tem livre a decolagem da 10, o vento 110 graus com 10 nós. Livre decolagem, 4299. Azul 4299, decola 57, controle agora em 119.8, bom voo. 198, obrigado. Bravo Delta, chama o cruzamento no 075. Autorizado, Village Bravo Delta, prossegue Quebec mais Lima, e na Lima no 219. Espera, na escuta. 219, por gentileza. Alemanha 319, estabilizando no ILS. Fechando a 6319, tenho contato visual, check train, livre pouso na 10, vento de 100 graus com 10 nós. 100 com 10. É 319, do Chanel, meu solo é 10, livre direito, ano 2, 19. 319, direito. 923, Oscar Delma 09. 1923, Alinda, colapita 10, usando de 080 graus com 10 nós. Alinda, colapita 0093. Meia 312, ali mantém 10. Ali mantém 10. Decolando no 4, 198 com 2. 198, 93. Xenon 6312, livre decolagem da 10, vento de 100 graus com 10 nós. Livre decolagem, 6312. É 312, circulou 06, controle 119.8. Salvador, 3304, está pronto em ponto espera. 3304, Alinda, cola, pista 10, de vento de 100 graus com 8.9. Alinda, cola, 0, 3304. 3304, decolou 19, controle 119.8. 19.8, então, 3304, boa. Salvador, Gol no 605. Boa, bom dia. Pronto no ponto 0, dona 0. Gol no 605, linda. Desconsidera, mantenha a posição elevada. Mantendo. Torre Salvador, Gol no 072, siga adiante. Gol 072, tráfego da companhia linha para decolagem, continua a aproximação, aguardando. Aguarda. Gol no 605, a linha decola de imediato. Afirmo. Autorizado alinhar e decolar pista 10, o vento de 1-1-0 graus com 10 nós. Autorizado alinhar e decolar 1-0, voo no 605. India November Alpha, livre Sinai, chama quando pronto por táxi. Voo 605 decolou agora aos 25 controles, 118. Voo 99.8, gol 1605. Voo 1072, cheque trem, livre pouso na 10, o vento é de 100 graus com 10 nós. Baixado travado, livre pouso no 072. Voo 072 no solo, 27, livre direito no 209. November Alpha, está autorizado até a interseção Oscar, pode para ingresso 97. Salvador, 3663, a linha já cola, pistão no zero, venta de 100 graus com 9 nós. Pistão no zero, 3663. 3521, se aproximando do ponto de espera da 10, pronto. 5221, ali mantém pistão na 0. Ali mantém 10, 5221. Decola 3-2, controle em 1-19-8, bom voo. Bora, 9-8-3-6-3, boa tarde. Trip 5-2-2-1, atenta a esterea decolada anteriormente. Está livre a decolagem da 10, o vento 110 com 1-0 nós. Livre decolagem na 1-0, trip 5-2-2-1. Bravo que Luiz, que bom dia, livre acionar e chama táxi. Vitor Mike Quebec, bom dia, confirme já acionado? Gente, aciona e chama pronto para o táxi, Vitor Mike Quebec. Trip 5221, decola aos 33, controle em 1-19-8, bom voo. 19-8, obrigado. Autorizado ingresso, reporta alinhado e pronto para decolagem, Índia November Alpha. Até o ponto de espera da OSC autorizado, Vitor Mike Quebec. Luiz, autorizado o táxi, como número 2, segue o Vitor Mike Quebec para Papa 3-2, reporta no ponto de espera da OSC. Oi, bom dia, vou 1-8-8-8, estabilizado, tem baixo lá. 1-8-8-8, bom dia, tráfego avistado, tem livre pouso na 10, o vento 1-1-0 graus com 1-0 nós. E o pouso 10, gol no 888. Gente, mantenha a cabeceira devido a tráfego final da 10, Índio November Alpha. Tango do Pátio 5 até o Pátio 3. Autorizado acionamento e táxi, reporta no ponto de espera da Papá para o cruzamento da 17, Alfa Tango Tango. November Alpha tem nível de colagem da 17, o vento é de 1,10 graus com 9 nós. Gol no 888, no solo aos 37, livra direito no 219. 219, o Alpha Tango Tango, assim que o Índio November Alpha cruzar, decolar, está autorizado a cruzar o 1735 via Quebec Mike Lima, ok? Quebec, após a rolagem de November Alpha, Lima mantém. Índio November Alpha decolou os 38, está autorizado o cruzamento do campo no ponto mais da 1028, reporte livrando o eixo. Autorizado o cruzamento do campo, reportará livrando o eixo no 028, Índio November Alpha. Alpha Tango Tango, prossegue via Quebec Mike Lima, na Lima no 219. Quebec tem livre decolagem da 17, o vento é de 100 graus com 9 nós. Bom dia, 9251 na linha, mantém pistão no zero. Ali mantém 90, 95. Cruzou no 028, ainda não liberal. Índia November Alpha prossegue com proa norte, direto forte, chama o controle em 119.8. Proa norte para o corredor forte, chama o controle em 19.8, Índia November Alpha até regresso. Bravo que Luiz que ali mantém o no 7. Tomás que reporta banco de pássaro aqui à direita da 197. Muito obrigada, Vitamar Quebec decolou agora os 48, controle 119.8. 119.8, Quebec, grato. Gol 9251 para informação à esquerda no circuito, prosseguindo com proa norte, existe uma aeronave de asa fixa já se afastando. Tem nível de decolagem da 10, o vento é de 100 graus com 9.9. Bravo que Luiz, pronto? Temos quando pronto, por gentileza. Continua aí, muito bom dia, até 3859, pronto, ponto espera da 1-0. 3859, ali mantém, pista 10. Ali mantém a 1-0, até 3859. Márcio Luiz, tem livre decolagem da 1-7, o vento é de 100 graus com 9-9. Frequência do controle, a frequência do solo é 1-2-1-9, Alfa Tango Tango, confere? Torre Salvador, bom dia, Papá Romeu Golfo, Bravo Índio, está dirigindo? Golfo Bravo Índio, bom dia, continua a aproximação, reporta marcador externo, baixado, travado. Botando externo, contrabaixo, travado, Golfo Bravo Índio. 9251, decolou os 4-2, controle, 119-8. 19, obrigado por serviço, mandei sem falar. Bravo que Luiz que decolou agora aos 4-2, controle, 119-8. Eco Delta, mantenha-se a 500 pés, reporta quando no farol de Itapuã. Para informação, eu tenho aeronave de pequeno porte decolando agora. O Vasco Luiz, me escuta? Gente, vai manter na minha escuta, ok? Reporte quando visual com o Mike Eco Delta no helicóptero. Tan 3859 tem livre decolagem da 10, o Delta de 9, 0 graus com 10 nós. Iniciou, Tan 3859. Mike, é que o Delta pode quando visual o aeronave decolando da 1-7, ok? É o Bravo que Luiz. O Mike, é que o Delta tem aeronave na curta final? Reporte quando visual com o tráfego decolou da 1-7, ok? Salvador, Papai Romeu Golfo Bravo Índia, passando externo, encontrei baixo travado. Continue a aproximação, aguardando pista livre, Golfo Bravo Índia. Aguardando livre, pista, ou Golfo Bravo Índia. Bravo, que Luiz, que visual com o Mike Eco Delta? Docente, subestação a mil pés, reporte quando visual após o cruzamento, por gentileza.